Это без данных обратно пришлетал. Паша, то есть нельзя. Упречено или есть, то есть нет, без вытянул. Ну, нам все приятно, но очень хорошо, то есть нельзя. Вижу 2-2-2-2, desça para 2000, autorizado final ILS, XRA, informe localizador. Salvador, boa noite, 4220 da Azul, estabilizado, embaixo da lata. Boa noite, avistado, autorizado pouso, 1 centena 069, Azul 4220. 4220, ali pouso. Recepção localizador, está de volta à pista, 2228, passarela. Ok, comprante final ILS, 1895. 1895, bom dia, bom dia. Bom dia. Torre, boa noite, aliás, bom dia, passarela 2228, estabilizado no ILS. Bom dia, aguarde a autorização de pouso, acuso encontrei embaixo travado. Guardando, reportará. Azul 4220 no solo 08, livre táxi, portão 01 na minha escuta. Desde o 2228, confirmando a sua procedência? É Salvador mesmo. Ah, se o voo que saiu daqui pra Conquista e não conseguiu pousar lá? Exatamente. Ah, tá legal, obrigado. Sei que era erro no sistema aqui, obrigado. 2228, confirmo autorizado pouso, 080 graus, 099. Livre pouso, confirmando o trem da Baixada Travada. Gente. Alfaredo 2228, no solo 013, primeira direita na ECO, após Alfa e Kilo, para posição 07 do PAT 3. Você me informa qual foi a condição lá? Chuva, neblina ou outra situação? Os dois. Tenho conhecimento de nevoeiro, neblina, nevoeiro. Aham, tranquilo, mas voltou com segurança. Aquela, trabalhei também na região norte lá, Rio Branco, Manaus, madrugada, sempre por volta das 4h50, 5 e pouca, até umas 8 e pouca da manhã, ficava tudo na neblina. É complicado, agora nessa rodona aqui não tem jeito, começa a nevoeiro. Aham. Tranquilo, é. A empresa está sujeita a isso, mas pode dar como sugestão replanejar o horário do voo, né? Não sei se é possível. É verdade, nós vamos sugerir isso aí. Aham, porque aí é, se continuar sempre tendo essas arremetidas em volta e tal, aí acaba tendo prejuízo, né? Legal, bom descanso aí, bom estacionamento. Muito obrigado, bom serviço para você também, bom descanso. Zero, autorizado chegada a Mari, esse mantém a 3 mil pés, ajuste 1011, vigilante. Autorizado, vai tap. 556, autorizado chegada a Mari. Vê se mantém 3.000, ajuste 1.000. Hein? 3520, desça para 2.000, autorizado final ILS X-Ray, reporte localizador. 2.000, reportará localizador 3520. Estabilizando 3520. 3520, livre LS, torre 11895. 1825? 1895. 95, obrigado, até a saída. Torre Salvador, bom dia, 3520 da TAM, final da 10. Baixa e travou? Negativo. Só baixa de travado. Vamos lá. Desça para 2.000, ajuste 1.011, informe localizador, livre LS. Simbra, baixado, checado, 3520. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 79. Livre pouso, Zona 10, 300, 20. Solo ao 32, libera direito, táxi Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, TAN 3520. 5556. 5556, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, Buenas. Cinco, chame torre em 1895. Opa, 1895, cara. 2-5-5-5-6, transfere com elétrico. Baixou e travou? Baixado e travado. Pouso autorizado cabeceira 10, vento 080 graus, 7. Livre pouso está 1-0, 5-5-5-6 da 3. Trip 5556, solo 39, direita, 1219. 219, graças. Solo, boa noite, Trip 5556, livrado. Trip 5556, táxi via Alfa Juliette 08, é o portão. Alfa Juliette 08, 5556. O portão pro trip 08 do pátio 1. Alfa Juliette. Afirmo, Alfa Juliette, portão 08 do pátio 1. Alfa Juliette, portão 08 do pátio 1. Salvador, TAP 520. TAP 520, muito bom dia. Informação em curso é a Delta, pronto cópia, 190 nível para Aracaju. Ciência Delta, pronto cópia, 3520. Da 3520, Salvador, Aracaju, autorizado nível de voo 190. Decolado 10, primeira curva, esquerda. Perfil da saída, Pucajamo, Apoijamo, autorizado direto, Caju. 5026 no transponder, o controle em 199, décima 8, TAN 3520. 3520, sente autorizado 190 para Aracaju, decola 10, curva esquerda, Pucajamo, Apoijamo, direto, Aracaju. Transponder 5026 e o controle 198, T3520. Cotejamento correto, reporte quando pronto, portão 05 para acionamento pushback. Ok, graças, 3520, chama quando pronto.